Roger, está autorizado, 6728. Certo. Terno baixado e travado, Oceania 6212. Ciente, quando tiver aproximação, informarei pista livre, Oceania 6212, ajuste 1020. Ciente. Bora comigo, boa noite, a identificação, desde que mantenha 050, chegada à Mari. Boa noite. É o TAM 3197, pushback do treinamento, gate 8. 6197-08, usado, chama para o táxi. Chama o táxi. A gente vai livrar a direita, chama o 219-5218, obrigado. Seja bem, voo 976. Voo 976, usado, Juliette, portão 03. Usado, Juliette, pro portão 03. Paulo, muito boa noite, Trip 5218, livrando sua escuta. Trip 5218, usar táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette, aguardando instruções. Via Alfa, informaremos antes da Juliette, 5218. 2 Controle, objeto. 728, desvia direito. Tá livre. Salve, Alexandre, localizer, Europa 083. Europa 083, complete your approach, call now power 186.0. Could you please say again the frequency, Europa 083? The frequency is 118.60. 118.60, Europa 083. Dr. Lima Mike, livre aproximação dessa para 12 pés, em acúlio estabilizado com o localizador. Good evening. Continue our approach. I will report runway 10 vacated. Okay, continue the approach. Could you please confirm the runway is dry? 18 vai manter essa por quantas milhas? Runway is dry, okay? QNH 1020, Europe 083. QNH 1020, and could you please confirm runway condition? A posição? A posição será remota 1-3, porque tem tráfego no 08 e vai dar início ao táxi em instante. QNH posição 1-3, pro visual com a aeronave da TAM que ainda tá puxando. A gente tem condições de passar com segurança? Tenho condições, obrigado, chefe. Obrigado, Juliette, chamou a 1-3, 5-2-8. Moto 3, obrigado. 1-3, corrigindo, 1-3. 1-3. 5, liberando próxima à direita via Fox, agilizando na medida do possível, chama a Saulo 1-2-1, decimal 9. Bem, tô agilizando e liberando agora, via 2-1-2. 1-0-2-0, via 2-8. Salvador, Oceania 6212, livrou na sua escuta. Oceania 6212, autorizado táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, fechou. 23, runway 10. Pode interceptar, terminou. O Olimpo 01 no, a longa perna do vento aguardando para gerar base, ok? A longa do vento aguardando para gerar base, Olimpo 01. Barulho. 139-240 Guarulhos, confere? Ah, 350. Teste, autorizado táxi via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera da pistão no 02-1862, ajuste 10-20, tá 3197. Atento ao ATR da 36. Gente, o. Gente, colega, já está calçado, vai via pátio, Índia Alfa, ponto de espera 10, chama 286 graus. 3197. Uma mais para o Mike, complete sua aproximação em instrumentos e chama a posição da 21 no 80. 05. Rapaz, é boa estampa, portão 056212. Papá Romeu Delta Lima Mike, boa noite, a intenção de pouso é 10, prosseguição 97. 10. Gente, só para informação, a aeronave que precede é o C3 da Força Aérea Brasileira, girando base agora para final 10, ok? Continua a aproximação, aguardando o pistão 10 livre. Europe 083, on the ground at 28. Vacated via taxiway Foxtrot or Golf and contact ground 121-9. Okay, vacated by the last to the right and 1289 Europa 081-03. Okay, via taxiway Golf. Guarani, azul 4070, sua identificação, desça para o 050, chegar na margem. 050, chegar na margem, 040. Guarani 16? Obrigado. Estou lá algum desvio? Não pode estar aqui, o Guarani 16. Bom, copia. Estrela Salvador Guarulhos, via piso 16, nível de voo 340, saída da El Leda, pós Leda, direto Bridge, onde intercepta aerovia após autorizado conforme a rota. Decola pistão no 0, primeira curva à direita, transponder 5057 e o controle Salvador 120, decimal 8. Esquerda ingressando na perna do vento da 10, aguardando para gerar base. O Papa Romeu Delta Lima Mike, para informação, o P3 da Força Aérea Brasileira, ingressando agora a perna do pistão no 0, vai manter o número 10 sem interferir. Pista livre, pouso autorizado, pistão no 0, vento 190 graus, 8 nós. Pouso no 0, Papa Romeu Delta Lima Mike, está visual pela noite. Da Bridge, preso 16, BHZ, direto Trivia e Poços, tá 3603. Quiet and Pro 3603. Bora. Ground Salvador, good evening, Europa 083 on taxiway Alpha. Europa 083, good evening, clear taxi via Alpha, report hold short, taxiway Juliet. Okay, we'll call you. B for Juliet, Europa 083. Estacionamento, posição 612, até 3603. 3603, confere que vai fumantar 612 do pátio 1. Limpo 01, no curva vai à direita agora, 360, repórter interceptando a perna do vento 10, tráfego agora para pouso na 10, ok? Já a próxima dúvida. Gente, tá, veja o contrato, vai fazendo 360 para a direita, repórter interceptando a perna do vento. 360, Charlie 03, meia dúzia do pátio principal, confirma? É no Finger, posição meia dúzia. 7-2-6-0-3, vai aguardar um minuto. Aguardando. Salvador, Europa 083, we are approaching Juliet. Europa 083, clear Juliet, gate 11. Clear Juliet to gate 11, Europa 083, thank you. De aproximação LF, chama agora para o Salvador em 1 no 8. Certo, minha passagem agora, boa. Para decolar, sempre autorizado. Afirmativo ali, mantém, está 3197. Delta Lima Mike no Celos 32, liberando próxima à direita, chama solo no 21.9, confirma o PAT. 219, Delta Lima Mike, no 3, tá batendo. Sente. Tomando bom, é o 6728 da web, vai passar externo, vai travar a visão. Gente, WebJet 6728 continua aguardando pista no zero livre, Airbus da TAM preparando-se para iniciar a decolagem. Gente, 6728. TAM 3197, livre decolagem, pista no zero, vento 200 graus, 8 nós. No 97, copiou? Prossiga. Autorizado decolagem, pista no zero, vento 200 graus, 8 nós. Aliás, ele quer. Pode me cuidar, não pode interceptar o vento, fechando como número 2. Olimpo 01, alonga a perna do vento, aguardando para girar base. Alonga e aguarda para girar o Olimpo 01. Webjet 6728 para informação à sua esquerda, mantendo o nome aos pés, alongando a perna do vento, dá no 0, P3 da Força Aérea Brasileira, sem interferir. Alisar o P3. Check-trem, ponto autorizado, pista 10, vento 190 graus, 8 nós. Ponto autorizado, trem embaçado e travado, 6728. TAM 3197, decolado aos 34, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, boa noite. Livre de nada, Zanin Pedro. Mike, eu tenho guarda para o copo. Guarda. 7. Salvador, TAM 3197, boa noite. Dael, Leda, passa 2000 para 380. TAM 3197, contato radar, decolagem, tudo mantém o 380, após 2000, direto Leda. Atenção 380, passa 2000, direto Leda, TAM 3197. 3858. TAM 3858. 3858, assina a identificação, desça e mantenha o 050, chegada na área. Afirmam, direto TAP 3858. Azul 4070, desça para 3000 pés, o altímetro no 020. Meia dúzia de mil com o 020, azul 4070. 3 e terceiro, comandante. 3 mil pés com 1.020 na altura. 3 mil pés. Zero 01, pista livre, check trem. Autorizado toque arremetida, pista no zero, vento 200 graus, 07 nós. Transporte baixado, travado, livre, toque arremetida, próximo 2-0. Juliette. Alfa, Vasco, Alamante, Alfa, Juliette, Alfa, 28. Alô, boa noite. Foi no 885 para Guarulhos, tem que dar informações aí. Salvador? Salo, boa noite, é o 885 para Guarulhos, tem que dar X-Ray. 7 gol no 885, informação X-Ray, ajuste 1020, número 2 para cópia. Fazendo para cópia, gol no 885. Segundo no 866. 886, obrigado, boa noite. Número 3, informação X-Ray, ajuste 1020, número 3 para cópia. 20 da X-Ray 1020, aguardando o voo no 913. O Papa Romeo Mike Serra Hotel, confirme o pátio que se encontra a pista de decola? Estou no pátio 4, Bata, decolador do pátio 5. Confirme, o senhor está no pátio 4 ou na Bata? 4, troca da Bata. Sente na Bata, hangar da Bata, decola da 1-7, confirma? Sente a informação, a X-Ray, ajuste 1020, tá pronto pra cópia? Tá pronto pra cópia. 3-0, Salvador, São José dos Campos, rota direta, nível de voo 1-20, saída, vai cumprir o saída Coral, perfil da saída Coral, decola da 1-7, primeira curva direita, transponder 5052 e o controle de Salvador 1-20, decimal 8. Direto na 200, saída Coral, decola da 1-7, curva direita. Transponder 5052, controle 2080. O Max Alta Pesca, confirmando a rota, é direto, Dendê, após direto Arúbia, após direto Eco Vito, Papá Alfa Delta, após direto Golf, Golf Tango, após direto Destino, ok? Max Alta Pesca. Ok. Pesce confirmando o Mike Hotel, autorizado conforme a rota do plano, ok? Passei conforme a rota do plano, confirmando pessoas a bordo, autonomia alternativa. Conforme o plano, POB2, autonomia 62-30, altera a cabina. Mike Hotel, pesce confirmando a rota conforme a. Autorizado conforme a rota do plano, ok? Passei conforme a rota do plano. Para o táxi, então 3603, POP. É 151, quatro horas de autonomia, até na Galeão. Conforme a rota do plano, já. Sente, Max, é hotel, peço nome de táxi decolagem. Chamamento agora 1-1-2, ajuste 1-0-2-1, Max, é hotel. 3-21-3-1, obrigado. Então, 3603-1-5 na bordo, Galeão, 4 horas. Está autorizado táxi de Apache, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 1862, ajuste 1021, então 3603. Hotel do Pátio 4, livre, chame táxi. Guará 1-6, pouso autorizado, pista 10, 190 graus, 08 massa. Tem que ir pouso para o Guará 1-0. Autoridade, Salvador Guarulhos, via Pesulou 1-6, nível de voo 360, saída da Aeroleda, após Leda direto Bridge, onde intercepta a aerovia, após utilizado conforme a rota. Decola pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5070, e o controle Salvador 1-20, decimal 8. Autorizado Guarulhos 360, via Pesulou 1-6, sai na Dael. Leda, Bridge, terceiro, decola pela 10, primeira curva direita. 5070, transponder 208, é o controle pro gol 1885. O 985 Edson, pronto no 09. Olhando. Chama final 1820. 1613, prossiga. Autorizado Salvador, Brasília, via Pesulu 1-7, nível de voo 360, saída Arbor, após Elefa, decola pista 1-0, primeira curva direita, 5061, é o código transponder e o controle de Salvador 1-20, decimal 8. Poderia confirmar só a saída para o voo 1-6, saída Arbor, Elefa. Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Após Alefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa. Número 3, cotejamento correto, aporte pronto no 03. Coral no meio, aporte pista livre. Romeo Hotel Lima Tango, Company Station, Cinema 10 Level 040, clear on bumper arrival. M2040, cleared on bump arrival. Olympus 01, 190 graus, 089, livre está permitido. Livre está permitido para o 01. Até 3603, ali mantém após o tráfego na curva. Após a passagem ali, mantém 3603. Maxel Hotel, autorizado ingresso, reporte pronto para decolagem. Livre 070. Prossiga para o código 070. Estabilizado. Afirmativo. Complete sua aproximação LS, agora chama aqui Salvador em 1 no 8 meia dúzia. 1 no 8 meia dúzia. 3858, prossiga a descida para 12 mil pés, agora 1021 no altímetro, informe estabilizado no localizador. 2000, reportando estabilizado para 3858. 3662, desça para 3000 pés, com 1021 não. 2000, 1021, 3662. Linha 03, decolagem autorizada, 190 graus, 08 nós. Livre decolagem 3603. Nova noite, azul 4070 na final da chata lá. Azul aguardando pista livre. Certo. Maxi Hotel, controle 120, decimal 8, aos 45. 1208, obrigado. Controle, boa noite, Papa Romeo, Mike, Serra Hotel, saída Coral. Maxi Hotel, acione código 5052, posição normal. Tá acionado, 5052 normal, vou dar uma reciclada nele. Pode voador, não tá 3662? Confirme. Voador na 3662. Somente TAP, vou em TAP 3662. Vou em TAP já, na 3662. 4070, pouso autorizado, pista 10, 190 graus, 08 nós. Livre pouso, azul 4070. TAN 3603, mantenha a proa. Aguarda a transferência. Mantém a proa 3603. Tá livre a base, proa 5601. Responde, não recebo indicação. É Alfa Netiano 5052. Vou checar novamente. Livre base, reporte ao final. Tirando base, reporte final. O transporte já está baixado para base 01. 3603, chame controle 1208. 208, boa noite. 3603. 3603, boa noite. Contato radar na decolagem, possível conforme autorizado. Pode levar na prova de Leda, o 3603? Só um minuto agora. Mike, seu hotel cruza? Tá cruzando 2500, nada ainda? Ainda nada. O 3603 mantém a proa? Até 4000 pés, após voa Leda, 3603. Sente, 3603. Solo Salvador, Azuca 070, livrando. Azuca 070, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportar antes da Juliette, Azuca 070. 10, 190 graus, 08 nós. Livre para quem retira, para a gente parou. Controle nada do transponder do Max Hotel? Ainda negativo, voa de tudo em cruza? 3.200, só prefere que cancele e prossiga visual para São José no 1.25? O Max Hotel, faça um último check no equipamento transponder. Caso negativo, deverá regressar para Salvador e efetuar uma manutenção aí no equipamento. Se negativo, prosseguir para São José. Com essa panha no equipamento transponder. É, parou agora, tava normal. Que ciente. Porém, não recebo nenhuma indicação, nem alfa nem tirada do seu do equipamento. Ok, vou ciclar novamente. 3858. 3858 estabilizou. Complete aproximação e chame torre 1862. Chamarei, boa noite. Tente. M62, complete aproximação ILS, desça para 2000 pés, 1021 no altímetro, informe estabilizado. 2000 é a forma estabilizada na que saiu, tá? 3662. Azul 4070, autorizado em Juliette, portão 01. Então 3858, pouso autorizado, 190 graus, 08 nós. Autorizado, 10, 3858. Olympus, reporte no setor norte. Quem vai ingressar na perna do vento, reporte no setor norte, Olympus, é necessário 360. Afirmativo, no setor norte, inicie pela direita, 360, aguarde para interceptar a perna do vento. Sente, vai ingressar a perna do vento e inicie 360 pela direita, Olimpo e 01. Cruzou 1-1-0. Chame Recife agora nas frequências 1-2-5, 1 alternando 1-3-3-2-5. Já tenho mais informação aí, que é ajuste 1021. Já tenho cópia do senhor aqui, tá pronto? Chame Recife agora nas frequências 1-2-5, 1 alternando 3-3-2-5. Poderia confirmar para o 3603? Afirmo sim, as frequências do centro em 1251 alterna 1-3-3-2-5. Obrigado, boa noite.